Eu penso que a principal diferença é fazermos o fato à medida e termos a situação do vidro. O cliente, ao fim de 10 anos, vai notar a diferença. Ao fim de 10 anos, está-me a contactar porque pediu o orçamento para mudar as placas todas e então percebe que é preferível fazer uma cobertura nova. Gasta um pouco mais de dinheiro, nós removemos a cobertura que o cliente tem, mas o cliente sabe que vai ter uma coisa que ao fim de 20 anos está a olhar para ela e está transparente. E ao fim de 10 anos não está branca, não está deformado, não está amarelo. Sr. Paulo, as pessoas que passarem por aqui, você vai se cansar de explicar isto tudo, mas Mas tem que ser assim. o que é que lhes vai dizer? Qual é o convite que deixa às pessoas? Eu costumo dizer que o convite que deixo às pessoas é, se quiserem ver se estão a pensar em fazer um investimento, que o façam com cabeça, tronco e membros. Eu costumo dizer que às vezes é preferível esperar 6 meses e comprarmos aquilo que é, se não podemos chegar, porque isto não é comprar umas calças. Eu costumo dizer, pode-se gastar 100 euros umas calças, não gostamos, deitamos fora. Isto já não falamos de 100 euros. Então, se a solução não encaixar perfeitamente, ainda pior. Pronto. E depois, se não funcionar ao fim, às vezes de um ano ou dois, por exemplo, os nossos modelos, por exemplo, as baixas, a pessoa não tem que se dobrar à volta da piscina, ok? Nós temos um próprio sistema de autofixação. As nossas frentes não vão agarradas à cobertura, quer dizer que o cliente não tem que andar ali a desapertar parafusos e encostar. O que é que acontece muitas vezes? É uma placa de policarbonato redonda, o cliente não quer dobrar porque dá-lhe as costas, então não fixou. Deixou a parte da frente aberta, entrou-lhe o vento à noite, foi buscar a cobertura. É como termos uma folha de papel assim dobrada, quando foi buscar a cobertura ao lado do vizinho, acontece frequentemente. Todas essas coisas eu acho que Devem ser não ponderadas. devem ser ponderadas. E acho. Seja um cliente, uma pessoa, uma casa, seja um cliente profissional, que tenha um negócio, que seja um alojamento, que seja um Claro, equipamento sim. municipal. Principalmente nos municipais, não é? Municipais e os de turismo. Pronto, porque a pessoa quando faz o investimento está a pensar a rentabilizar, não está a pensar. E ter menos desperdício, tem um equipamento que não é utilizado durante parte do ano, não é? Claro, claro. Esse investimento pode ser recuperado em pouco tempo. É sim, eu costumo dizer que é o cliente que vai pagar. Pronto, não podemos é fazer contas, ok. Como eu já vi fazer contas, o palco custa 20 mil euros a cobertura, ora dividir por X, dá-lhe X dormidas. Não. Porque ele vai ter X, vai continuar a ter aquelas, vai ter é uma percentagem maior. E está sempre disponível? E em vez de custar 60, já vai cobrar 75 ao cliente. Porquê? Porque está a dar um serviço. Isto é como É irmos. como criar uma sauna, não ter uma sauna. Se tem sauna, tem que Ou vamos investir ao na hotel sauna. de 2 estrelas ou vamos ao hotel de 5 estrelas. Tem que haver diferenças, não é só o preço, não é? Mas a prazo fica disponível? Sim, fica disponível.